Chegada a bordo, desça para o nível 070. 070 na bolsa, fazer esse. Litoral 9976, solicita PQPG esquerda, ele dá informações. Está me dirigindo pela esquerda, Litoral 9976. O 4298 está autorizado a descida até 4 mil pés. O ajuste na 019. 4 mil pés, 4298. 19. Falcon 2301 Falcon 2301 approved to taxi in 218.10 via the eastern taxi in 20.3 report to red for takeoff 218.10.19. Cleared taxiway number 10 written in 435, reduz a velocidade para 2509. 2509 aí, Luiz, 435. Azul 4298, pode conseguir na descida? Mais quantas milhas para completar o Z, Azul 4298? Voador, azul 4298. Está autorizado a descida para 3 mil pés, o azul 4298. 3 mil pés, 4298. Chegará 997.014 para 70 metros, mantenha a proa, pelo limite que vai ser a radial 290 do Velho Salvador. Mantenha presente proa, limitada a radial 290 de Salvador, será 9976. Autorizar a descida para 4 mil pés do Cidre 9976, ajuste no 019. 4.019, Cidre 9976. Proa Nodura, azul 4298. Azul 4298, desça para 2 mil pés, autorizar a final do ILS Absolute, informe o público. Existe o restabilizado, 4298. Cidre 9976, vai seguir para uma posição de 12 horas, 14 milhas com rumo ao sudeste, cruzando 3 mil pés em descida para 2 mil pés, vai entrar 1970. Positivo centro, tráfego geral, 9976, reduz a velocidade para 2009. Reduzindo 200, Cidral 9976. Azul 4298, informe a sua unidade. 239, 4298. Valeu. Falcon 230 cleared 9 up and take off from 0 inches 1 to 0 degrees 1 0 knots. line up and take off runway 10 American 230. Azul 4208, Vitor. Vamos estabilizar na final do ILS Azul 4208. 4208, para o localizador, curva direita na sua 1920, está autorizado a sinal do procedimento, deixa para 2 mil pés. 2 mil pés, curva direita, agora está reinterceptado. O ILS será o 9976. Azul 4235 está autorizado, descida para 4 mil pés, o ajuste 9019. 4.009, 4235. Alô, Tereo 5972, achando a identificação, chegada aberta, desça para o nível 050, redução de velocidade para 2509. Tereo 120.8, American 230, good day. 1-1-8-95. 1-8-95, azul 4298. Salvador, azul 4298, tudo logo já. And azul 4298, continua a próxima, aguarde o 3. Aguarde o 4298. Salvador, departure, American 230. American 230, ready for taxi and departure from level 340 via mobile departure. American 230, roger, climb 340 via the mobile departure. Controle, o azul 4235 desviou à esquerda na proa 190 por 5 milhas. 7-4235, informa o término para início de operação. Reduz a velocidade para 2009. Quente, vai reduzir 4235. Recon 230, vector to left deviation, turn left in heading 360, American 230. American 230, 360 right. As correct, sir. Traffic 11 o'clock, 21 miles, southbound, passing at level 095 to 4000 feet, it's Echo 190. American 230. Azul 4235, como próximo, essa posição de 10 horas, afastado 16 milhas com rumo oposto, cruzando o nível 050 e subindo para 340. Gente, 4235 já efetuou os injeções. Atenção na proa da atenção Pelô, descida para 4000, faz a 4235. Proa de Pelô, 4000, 4235. 1 a 3, 0 graus com 0,7 nós. 4,2 a 0. Nós 9,76, completa a aproximação, chama 3, Salvador, 1,18, décima 9,5. 3,118,95, superar o 9,976. American 230, fala direct cockpit position. Hilo, Alpha, Golf, Bravo, Uniform. American 230, Roger, proceeding direct to Cockpit. Alô 4235, está autorizado a final do Hilo FX-Ray, pista na 0, pista para 2003, existe na 09, forma estabilizada. Gente, autorizado a final do FX-Ray, 2000 pés, no 09, 4235. Rio 5972, informa tráfego de pressão de 11 horas, 21 milhas, com rumo noroeste, cruzando no zona 30, em subida para 340, a um Bang 757-200. Alfa Juliette, ponto 3, na terceira, ponto 4. 19 miles, Alfa Westbound, mantém... Passing flight level 1, 702, flight level 050, it's for Boeing 722. American 230, Roger. Super Shibane, Kishinan 3-3. Fizeram 9,976, autorizado pouso na 0, vento no 20,079. Livre pouso na 1-0, sideral 9,976. Está autorizado a final do ILS XO, deixa para 2.000 pés, registro na 019, número 2 na aproximação. American 230, call now recepção, frequency 126.85, e enable 125.45. American 230, Roger, 126.85, the secondary 125.45, good day. direito de operação para sequenciamento com esquerda pela 020, somente o localizador. LS-4235. LS-4235, completa final, chamador Salvador, 118.95. 185-4235, Iago. 3, você pode iniciar agora, Danacó. Ok, então, aqui é Azul, Grandpa, pode iniciar agora. Corpo, Salvador, boa noite, Azul 4235, final. Geral 9976, salas 42, libera direita, mantendo escuta, taxi autorizado via Alfa, Kilo Pátio 3, posição 5000. 1170, passa a rede 165, informação via. 1170, assume a identificação via chegada para a Mede 1, deixa para o nível 060. O Mede 1, desce nível 060, vou 1170. Plano de voo 3110 Tabaté, nível 360, decola da 10, curva direita, ponto de colagem, perfil de saída São Bruno, Leda Motiva. A cena transponde 5473, controle 120, do sinal 8. 3360 para Guarulhos, 1110, volta 10 na São Bruno, Motiva. Transponde 5473, controle 120, 8, sinal 8. Mano, nível 360, saída São João, Leda Motiva, rota 2110, total batendo. 360, São João, Leda Motiva, 2110, total batendo. Correto, reporte táxi, chinema 303. Rota, né? Azul 4235, pouso autorizado, pistola 0, 120, 0,620. Pouso 10, 4235. Para o localizador, curva direita na Pro 060, está autorizado a sinal do ILS X-Ray. Deixa para 2003. Direita para a Poroa 060, descendo para 2000, autorizado a sinal do ILS X-Ray. Colinho 01. Direito, chame pronto, eu posso buscar ajuste no 019. Controle Salvador, boa noite, 1970, tem transformação em Yankee, descendo até 1970. 1970, boa noite, eu chamo identificação, chegada até Mede 1, desça via para Mede 070. Descendo via até o 070, 1970. Rio 4235, salva os 46, libera a direita, mantém no escuta. Táxi autorizado via Alfa, reporte antes das 8. eficiente na escuta Alfa, Quarta da Juliette, Chico 4235. Salvador, boa noite, é o voo 1158, passando 240. Rio 5912, completa aproximação, chama 2, Salvador, frequência 118.95. Controle 1308, estava no lote, completamente no lote. Controle 1308, completa aproximação, aguarde transferência. Completa aproximação, aguarde transferência. Sim, mantém a pressão, acho, na medida de uma 3. Fizeram o setorizado final do ILFX Way, deixa para 2.000 pés, ajuste no 019, informe estabilizado. 2.000 pés, ajuste no 019, reforçará a estabilidade do ILFX Way, ajuste no 0, no 1.7.0. Código 1.9.7.0, desde que você está ficando de fio à esquerda. 1.9.7.0, está autorizado e descida para nível 050. É autorizado até o 050. 08, completa a próxima faixa, no seu Salvador, frequência 1.18.95. Próxima coisa, eu vou te dar um vídeo, 08, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, 08, final ele é 08, da pista do governo. Rio 5972, todo autorizado, pista 1-0, vento no 2-0 graus e no 0-2. Azul 4235, Rio Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 4235. Olimpos continua aproximando o número 2 de pouso, agora de pista livre. Rio Olimpo 08, continue a aproximação, número 2 por pouso, aguarde pista livre. Pista de aproximação, 02, aguarde pista livre. 013, de volta para a curta final no 0. Observe o pouso mesmo após a linha mantém agilizando manobras. Após a linha mantém agilizando manobras. Corre, não, 3305. 3305, prepare a sair da PUC, agora corre esse. Guarda, não, 3305. Rio 5972, no sala 51, libere a próxima direita do Taxi Fox, mantenha-me escuta, taxi autorizado via Alfa, Juliette, Jofa, Kilo, Pátio 3, posição meia dúzia. Alfa, 362, você escuta, libera a Fox. 1-0, 1-9. Oceana 313, Leão 120, Brasil 109, decolagem 13 metros. Olhem para 08, condutorizado, pistola 0, já entrou 20 graus, 109. De povo na pistola 0, Olimpo 08. Oceano 6313, decolado 253, chama o controle 120, 08. 08, boa noite, 6313. Contratando a decolagem, suba pelo nível 360 via Sambona. 360 via Sambona, chama 303. 1970, está autorizado a final do procedimento, o número 2 na aproximação, vai seguir para a frente da companhia. Isso é para 2000, só estabilizado. Fechando para 2000, vai passar estabilizado no 970, confirmando ajuste, 1019. Aí, 1019. Certo. Tempo 08 na sala 55, libera na Fox, da Secretaria de Frial, que é a ponte na Delta para o cruzamento. Autorizado Recife, derrota do plano, pelo 17, nível 330. Decola pistola 0, pega a decolagem curva esquerda, perfil de saída Puca, Jamo, Aracaju. Achana 5503, controle 120, decimal 8. Apresenta um Recife 360, campo do 17, Puca, Jamo, Caju. 208, controle, toma 2, 5503, transporte, 3305. Máximo ponto, 3305, portão 5. LA 224, acionei a identificação via Comediono, deixa para o nível 050. Oi Salvador, boa noite, gol no 170, estabilizado o LSX8, pista no 0, visual. Gol 970, listado, ponto autorizado, pistola 0, vento na 20 graus, 10. Ponto autorizado, pistola 0, gol no 170. transformação número 4 na próxima faixa na BR-24. Assistência 224. Liga para 259, eu sou na BR-24. 259, muito boa noite, 3178. 3178, boa noite, eu chamo de identificação, via para o meio de uno, deixa para o meio 060. 060. Está autorizado o INS X-Ray da 10, descendo para 2000, chamará estabilizado o 1888. Completa a aproximação, chama para o Salvador, 118, decimal 95. Salvador, 1895, manda abaixo. Cruzamento da parte militar, reporte pista livre. Cruza 1.0, outro direção, parte militar, reportará pista livre, 1.08. Cifra, frequência 1.28, decimal 3.5, Atena 1.25, decimal 1. Serviço 2.35, Atena 2.5, Atena 6.3, 1.3. Limpo 08, boa noite. 1170, portal 0100, sou secretário de Alfa e Juliette, portal 02. Alfa Juliette 02, 1170. Canalha 224, está autorizando o sinal do Electric Sway, deixa para 2003, informe estabilizado. Autorizando o sinal Sway, 2003, compatibilizado, 224. Chegando a São 3, nosso ativo. Eu preciso de um desvio à esquerda, ok? Está livre de desvio, São 3, nosso ativo, e cinco a retorno. Rádio. Voo 1888, completa final do procedimento, chama para o Salvador, 1188, décima 95. 4224, controle? 4224. Estamos falando agora, operação instrumento, teste estimado de 1.300 pés com 3 km de visibilidade, chuva de leve a moderada. Completa final do procedimento, chama para o Salvador, 1.18.95. Ciência, 3178, copiou as condições? Copiou, sim, pode virar. Essa porta é 3 Juliette, eu não... 8 3305, táxi autorizado em frente. Segunda direita, via Índia, no ponto de paragem pronto para decolagem, 2-0-1. 19, na Índia, só será pronta, 3-0. Chalamé 224, continua a aproximação, chuva moderada sobre o campo, pista molhada, ajuste na 09, agora de autorização. 224 avistando? Avistou no campo, é 224. Ok, fogo autorizado, vento 1 a 0 graus, 1 a 7 nós. A gente mantém o ponto de perto, 330. 330. Azul 4980, copy. 030 Recife, nível 370, via ponto 17, decola 10, fazer decolagem curva à esquerda, perfil de saída Pucajama, Aracaju. Aciona 5477, controle 90, destino 8. 5, agilizando manobras, autorizado a alinhar e manter a posição final. Quem mantém enquanto está, seu 330? Boa noite, está 3178, final. Gente, está 3178, continua a aproximação, reporte visual com campo, ajuste no 09, chuva leve, pista molhada. Afirmativo, já visual. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Vamos estar tudo acompanhando e ingressando no prédio de relógio. Ok. Panamá 224, no solo 12, libera direita, mantém escuta, taxa autorizada via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, na sua 62, 24. São 3305, Leão Toma, 00 graus, 139, decolagem autorizada, pistão 0. Viva decolagem 10, são 3305. Tá 3178, pelo autorizado, pista 0, Antônio 0 grau, 14 abaixo. Reforço 3178. Foi uma nova chamada de controle? 2018. Na 212, assume identificação via Toma de 1, decretando nível 050. Bom, MED 1, vai descer 050, chamada 62, 192. Salvador, tá 3305. A 3305, contato radar da colagem, sub a via pública para o nível 330. 330, bom, inclusive, pode ir, Caju. Claro. Tiago 4980, Bispo de Cemento, posição de número 3. Autorizado, chame tá. Bispo de Cemento, chame tá. Entre 178, na sala 16, libera direita, mantenha a escuta, táxi autorizado via Alfa Juliette, posição 7. Via Alfa e Juliette, posição 7, na sua escuta, táxi autorizado 78. Autorizado e TAP, eu acho que na 212. Então, virado e TAP, na 212. Os 305, solicitação do Recife, mantém a saída. Tá no perfil, então, 305, obrigado. Continua em frente? Isso, informação brava. Gente, é o número 3, prepare a saída São Lu, transição do Oco. Tá bom, só, mas você será um terceiro. Centro, ó, controle de Salvador, gol 723 para Alfa, descendo a 160. Gol 1723, acionei a verificação, deixa a via ponte para 4 metros de ajuste na 0 no 9. Via ponte para ajustado no 0 no 9, 060, por quê? Isso para 4 metros, o gol 1723. 4000, 0 no 9, gol 1723, via ponte. Poderia adiantar para o 5001, a seguida para ele? É o 1. Obrigado. 4.0 para o 4, 4.73, 2.040, o Fernando São 13. Faça direita, via taxiente, pode se estar em pronto, ajuste no 0 no 9. De direita, no 0 no 9, ajuste no 4, na 0. Agora azul 2774, informação alvo, solicita 1980 para o seguro. Gente, aguarde com a ponte seguro 2774. Coisa 490, ponto 7410. Estabilizado. Esse é o caso na 09, vai reportar esse pedaço, 6210. Número 5, Federal 9973, primeira saída São Bruno. São Bruno, viada 4973. Toma visual nos mínimos, com chuva apenas na vizinhança da Europa. Azul 4280, 4980, decolada 24, no controle 120, desça 8. 208, obrigado. Controle Salvador, boa noite, 4980, decolou na Pucaracajú, nessa escuta. Boa noite, Azul 4980, contato radar, suba via Puca para nível 370. Puca 370, 4980. CL nível 320. Decola da 1-0, pega decolagem curva direita, perfil de saída São João, Leda Mótiva. Aciona o código 5507, controle na 20298. Sente autorizado 320, Guarulhos, segundo 0, Tabaté, ou no 0 para a direita, perfil de São João, Leda Mótiva, 5507, controle 308, azul 301. É, tinha um plano para São João. 92, completa final.